Saudações, amigos do Junta 7. Tá começando mais um podcast pra alegria dessa linda, maravilhosa, estonteante nação brasileira. Pois é, eu sou o Lucas Cabreiro, este é o podcast de número 106. E hoje a gente vai falar de joguinho. A gente gosta de videogame, a gente vai debater um pouco sobre como a gente joga. Recentemente a gente teve o anúncio do Google Stadia, que é uma plataforma de streaming para games da Google. E isso muda muito a forma como a gente encara os games hoje em dia, como a gente joga, como a gente se comporta com os videogames, com todo esse mercado. Então a gente vai debater um pouco disso daí, um pouco das nossas experiências e percepções sobre o assunto, sobre o passado, o presente e o futuro dos games. E pra me ajudar nessa empreitada, tem ele, que é o rei do PUBG. Matheus Botoura, como vai? Eu vou chocado, porque não sendo que eu sou rei do PUBG, eu só gosto. É que eu não conheço outra pessoa aí que joga PUBG, então é você. Eu vou te apresentar uns streamers. Tenho ele também, Gustavo de Tire, como vai? Olá, me chama pro X1 aí, que eu vou ganhar. Se você gosta do J7 e quer ver ele crescer, participa da nossa campanha do Padrim. Você vai lá e contribui com qualquer valor a partir de R$1 por mês para receber recompensas espetaculares, como participar de um dos nossos podcasts. Vai lá em padrim.com.br/junta7 e contribua. E quem não puder contribuir de forma financeira, pode ajudar o Junta 7 de uma outra maneira, que é compartilhando o conteúdo que a gente produz lá no nosso site. Então, se você viu alguma coisa e gostou, mostra para alguém e isso dá um incentivo para a gente continuar produzindo o que a gente está produzindo. Eu acho que compensa a gente falar um pouco sobre como que a gente encarava os games antigamente e se dá pra gente ficar, de certa forma, tanto chocado. Eu já comentei em outros podcasts que eu não tinha console, não fui uma pessoa que jogava muito videogame antigamente. Eu sempre fui uma pessoa que sempre esteve muito distante do mundo dos games. Eu acho que eu só fui realmente ter um contato bastante forte com o mundo dos games foi com o Junta 7, principalmente com a cobertura da BGS. De estar lá, de estar naquela muvuca. Cara, pra mim, eu ainda consigo ficar chocado com a qualidade gráfica e com a qualidade de história que muitos games têm hoje em dia. Dessa questão da BGS, um dos momentos mais marcantes pra mim foi jogar a demo de Horizon Zero Dawn no stand da PlayStation, que é um game lindo. Foi uma das primeiras vezes que eu tive contato com esses games AAA da nova geração e tarará. Então, eu ainda consigo ficar chocado. Gustavo, como é que é essa relação sua com os games? Você ainda consegue ficar chocado com as coisas que as pessoas fazem hoje em dia nos games? Questões gráficas, questões de história? Rapaz, eu me lembro quando eu ganhei meu primeiro videogame em 94, 95. Que assim, a gente jogava Campeonato Brasileiro 3 e falava, nossa, os bonecos são igualzinhos. Aquelas coisas quadradas, medonha. E hoje a gente vê assim, tipo, como é a face, sabe? Como tem jogos que retratam perfeitamente, cara, como a gente é, sabe? Até, tipo, não só jogos de futebol, outros jogos. O cinema também faz isso hoje, né? De trazer atores pra fazer, né? A parte facial de alguns CGs. E nos games tá tendo a mesma coisa, o que é muito bacana, é muito interessante, né? A gente fica de cara ainda hoje. Eu acho que os games... Na verdade, toda forma de entretenimento que trabalha com a imagem, que trabalha com o som, eles nunca vão deixar de chocar, gente. Eles nunca vão deixar de nos fascinar. Matheus, como é que é com você? Você ainda... Porque você tá trabalhando atualmente com o jornalismo para games e principalmente esportes. Desde que eu me conheço por gente, a indústria do videogame... ela tá se evoluindo cada vez mais. Então, quando você pergunta a questão de se é possível se chocar ainda, cada lançamento é um pequeno choque. Qualidade que a gente tem de parte gráfica, obviamente, mas história, desenvolvimento, enredo e tudo que engloba esse mundo é um negócio que eu acho muito legal justamente por isso. Porque por mais calejado que você esteja, não vou falar que é o meu caso, que eu tô fazendo jornalismo de games tem 6 meses. Então eu sou muito noob nesse universo ainda. Mas ainda assim, cara, é uma coisa fascinante pra quem gosta e pra quem tenta acompanhar e passa a entender. A questão da forma como a gente tá jogando também tá mudando, sabe? Antigamente a gente ficava muito preso ao console ou ao computador, só que a tecnologia permitiu avanços muito grandes em relação a isso. Então, hoje em dia, não só hoje em dia, já tem um tempo, mas um bom tempo, inclusive, mas a gente tem a oportunidade de jogar portáteis, então, onde você estiver, você tem a possibilidade de estar jogando, estar interagindo com outras pessoas através do jogo. Lógico que ao longo dos anos a tecnologia, principalmente a parte gráfica, foi evoluindo e dando novos vislumbres de futuro pra gente, pegando o exemplo mais recente disso, o Nintendo Switch, que é o híbrido da Nintendo. Outra coisa, a gente também hoje em dia a gente tem a possibilidade de estar dentro do jogo, cara, com a realidade aumentada, jogos de realidade virtual, que é uma coisa que é muito louca, sabe? Vamos pegar, por exemplo, o Pokémon Go, cara. Através da tela do seu telefone, você consegue ver um mundo que antigamente você via só por desenho ou por anime. E, tipo, é muito surreal, hein, sabe? Já tem algum tempo nisso. Outros jogos estão vindo, outros jogos estão apostando nessa mesma tecnologia. A Niantic, inclusive, está desenvolvendo um jogo de realidade aumentada sobre Harry Potter. O Angry Birds vai ganhar uma versão de realidade aumentada. E é muito bacana isso, sabe? Fazer o videogame, fazer parte de um mundo, só que antigamente eram mundos totalmente diferentes e hoje eles são mundos totalmente interligados. Eu acho que o bacana disso daí, dessas diferentes maneiras de se consumir games, é que isso ajudou muito a popularizar os games em geral. Porque ele não é necessariamente mais uma coisa de nicho dos nerdões da escola. Os nerdões da escola, eles podem continuar jogando tanto game quanto a pessoa que não tem console em casa, mas joga muito videogame pelo celular. Você pode ter as suas ressalvas, mas é um game. É um game social, é um videogame, é a porra de um videogame. Então eu acho legal que ajudou a popularizar e ajudou a massificar o mundo dos games. Se você jogar todas as variações de games que a gente tem no mesmo saco, dá uma quantia de dinheiro enorme. O tanto que a indústria dos games lucra com todas as suas variações, com todas as suas interpretações. Nessa busca por algumas novas maneiras de se consumir videogames, a gente tem algumas modinhas. Eu não sei, parece que nunca me convenceram totalmente. Eu lembro principalmente da época do Kinect e do PS Move. Gustavo, você chegou a ter alguma experiência com esses dois aí? Parece que foi uma moda que passou, que a gente acabou retornando pro bom e pro velho controle na mão e esquecendo do Kinect e do PS Move, né? Então, eu ando fazendo bastante festinha de criança, né? Tipo, tirando foto. E pra criançada ainda rola, cara, pelo que eu tenho visto, assim. Mas realmente, a moda, assim, como você falou, né? Que era aquela febre, passou. Eu tive, na época, quando lançou, perdi muito peso. Brincando aquele trem, mas realmente não é uma coisa que eu sinto falta, tal. Acho que já foi mesmo. É que eu acho que, sei lá, ele foi algo que o Kinect e o PS Move, eles foram algo que ajudaram a massificar os games justamente por causa dessa história do jogue videogame, mas também faça exercícios físicos. Apesar do exercício físico, é só um movimento pra frente e pra trás pra jogar bola de boliche pro joguinho de boliche do Kinect, tipo. Rapaz, o Just Dance. Sim, eu acho que esse é o único. Tem a opção de queimar mais gordura. Eu acho que o Just Dance é um caso à parte, é um caso muito legal, porque ele movimenta muita coisa. De campeonato a, tipo, legião de fãs, a pessoas que ficam. Fãs que ficam na expectativa pra saber quais são as músicas do próximo jogo. É a mesma coisa que um. Igual antigamente no Guitar Hero, por exemplo, que as pessoas ficavam empolgadas em saber quais seriam as músicas do próximo Guitar Hero. Pra mim, o PS Move, o Kinect e o Wii, eles mostram que, por mais que a gente tenha novas formas de jogar, o bom e velho joystick não vai morrer. Matheus, com relação a isso daí das modas e até um pouco da sua experiência com o VR, que você já testou várias vezes isso daí, diz aí, você compartilha esse meu pensamento de que vai morrer? Você acha que alguma dessas tecnologias que eu falei vão retornar mais fortes ou só vão ficar como uma opção a mais? Cara, eu acho que morrer é uma palavra muito forte para o mundo dos games, sabe? Porque acaba tendo públicos e públicos. Que nem o Gustavo falou da parte do Kinect. Para criança é um negócio bacana. Para quem gosta de dança, o Just Dance é um jogo que tá em alta, tem Copa do Mundo, tem campeonatos grandes de Just Dance, por exemplo. O PS Move, ele ganhou uma nova função agora com o PlayStation VR, que foi, assim, uma das, quando a gente pensa em periféricos que revolucionaram, pra mim foi uma das coisas mais maravilhosas que já foram lançadas. Ter a sensação de estar dentro do jogo, por mais simples que seja o título. Ó, um exemplo do uso que você pode usar o PlayStation VR com o PS Move. Tem um jogo que tá na moda agora, ele chama Beat Saber, que é basicamente ter uma música e vem uma sequência de blocos contra você. E você usa os PS Moves pra cortar esses blocos no meio, tipo como se fosse um sabre de luz. Tudo isso acaba se adaptando para uma nova realidade de jogadores. Às vezes o que soa estranho para mim e soa certo para você, em questão de games ter uma mente fechada e falar que tal coisa chegou ao seu fim. Lógico, tirando consoles que saíram de linha, mas eu acho que tudo tem seu espaço. Eu até, enquanto você falava, eu peguei informação aqui, que em 2016 saiu uma reportagem falando que o PlayStation VR, ele vendeu 3 milhões de unidades, com o Skyrim VR sendo um dos games mais jogados para a plataforma. É bem isso que você falou, eu concordo totalmente. É um tanto quanto mente fechada achar que algumas coisas vão morrer totalmente. Eu acho que é que todo mundo pensa naquilo, igual o que a gente vai falar do Switch, do Stadia mais pra frente, que todo mundo fala, meu Deus, vai morrer os games, eu não sei o que tem, e na verdade não vai morrer. Você tá agregando opções de como você pode consumir o videogame e o tipo de conteúdo que você gosta. Você vai ter opções, você vai ter formas de jogar para que possa atingir diferentes públicos. Ele não difere, digamos assim, da pessoa que joga Free Fire pelo celular. Antes da gente chegar no Stadia e passando até pelas últimas mudanças em formas de se jogar que a gente teve atualmente, um caso que eu acho que é o mais genial, talvez tão genial quanto o Stadia, que é o Nintendo Switch. Eu acho que esse é um baita exemplo de console que conseguiu unir tudo quanto é tipo de coisa que você precisa pra ser um console completo. Ele trabalha muito bem a parte da portabilidade. É assim, eu não vou falar que ele é tão revolucionário quanto pode ser o conceito do Stadia. Só que o Switch, ele meio que é um marco realmente no mundo dos videogames. A Nintendo, ela sempre teve esse lance de portabilidade para dar a oportunidade de você jogar onde você estivesse. Isso desde a época do Game Boy, e assim foi em 3DS, Nintendo Wii, caceta 4. A questão do Nintendo Switch é que ele tem a possibilidade de unir o melhor dos dois mundos, que ao mesmo tempo que ele é um console de mesa mesmo, para você jogar na televisão, ele é um console que consegue ser totalmente independente e portátil. Até por isso que a gente costuma falar que o Nintendo Switch, ele é um console híbrido, porque ele pega esses dois mundos. E tipo, é legal porque ao mesmo tempo que você consegue jogar sozinho o seu Pokémon, diversos outros títulos você consegue jogar isso pra TV. E sabe, junta uma galera e vamos jogar. Joguinho de tênis, o Super Mario Tênis, tem o Super Smash Bros. E dá essa oportunidade, que ao mesmo tempo que você consegue tá só você consegue tá com todo mundo. Não, então, é realmente assim, é inovador, obviamente é inovador, mas eu não fiquei à vontade com os controles do Switch, tipo assim, se você quiser mais, você vai ter que comprar mais e é caro, ou se você quiser o controle normal, né, como é de um console normal, você tem que comprar também, então tá tipo, tá pique iPhone, né? Tudo pago e tudo caro, e eu acho que aqui pro Brasil não é tão bacana você ter um Switch, sei lá. Eu não sairia com meu Switch por aí. Tem isso também. Uma coisa que eu particularmente não entendo em relação ao Switch é que os jogos dele, ele tem uma quantidade reduzida de jogos, apesar de ele ter uma biblioteca própria para você comprar online. Só que o jogo físico dele, que é um cartuchinho que quando ele foi lançado até virou moda do povo enfiar na boca e cuspir porque ele deixava um gosto ruim para que a criançada não engolisse os cartuchos. Uhum. Cara, ele é um cartucho extremamente caro. Ele consegue ser mais caro do que jogo de PlayStation e Xbox em lançamento, cara. Se eu tivesse a oportunidade, eu teria todos os consoles muito fácil. No começo desse ano, eu comprei o PlayStation 4, depois de muitos anos passando vontade. E eu comecei a pesquisar assim, puta, o Xbox eu acho que eu não teria agora, porque o número de lançamentos e exclusivos que ele tem acaba não sendo tão atrativo para mim como são os que saem pro PlayStation 4. Mas o Nintendo, pô, Nintendo é Nintendo, né, cara? Nintendo é Pokémon, Nintendo é Mario, Nintendo é Zelda. Eu falei, deixa aí atrás. Tipo, o console em si, ele acaba não saindo tão caro. Ele sai meio que no, na faixa do Xbox e do PlayStation. Mas a hora que eu fui parar pra ver preço de jogo, cara, não dá pra bancar. No Brasil não dá. É que se for ver a questão do console, ele se sustenta bastante também nos periféricos, né? O que o Gustavo falou do controle, aquele Nintendo Labo, que é os pedaços de papelão que você monta as coisas da hora pra você jogar. Não, é mó legal isso. É, tipo, não que se você não tiver isso daí, você não consegue usufruir do console de. Mas só pra eu terminar rapidinho, o que eu falei não quer dizer que eu não goste do videogame, tá? Eu acho Nintendo Switch hoje um dos melhores, porque tem jogos maravilhosos, cara, só pra não ficar mal interpretado aí. Eu acho que não precisava ter essa plataforma mais pra ser um videogame foda, entendeu? Eu só acho que, sei lá, agora volta na minha primeira opinião. Mas eu acho um videogame muito bacana. Não, mas eu acho legal porque ele meio que entregou o que ele prometia, que era a questão da portabilidade. Isso ninguém vai tirar dele, sabe? É. Isso eu acho muito legal. Eu não tô nem aí com os pedaços de papelão. É da hora você ter a portabilidade, você joga Zelda no busão. Avançando um pouco essa última semana, a gente teve a GDC em São Francisco. Nessa conferência, a Google anunciou o seu próprio serviço próprio games, de distribuição de games, que é o Google Stadia. Ele é basicamente um serviço de streaming de games. Como é que parece que vai funcionar? Ele é um serviço de processamento na nuvem, em que as pessoas podem utilizar os jogos utilizando apenas o Google Chrome, o Chromecast ou então outras plataformas do Android. Então você não vai precisar mais de console, você não vai precisar mais de um computador potente para poder jogar o seu joguinho. Você precisa só de alguma coisa da Google, um Google Chrome, um Chromecast ou um celular Android. E essa plataforma da Google vai permitir os jogos AAA em 4K, 60 frames por segundo, e eles estão querendo implementar o 8K a 120 frames por segundo. Só tudo isso. E o vídeo de demonstração do serviço simplesmente mostrou um cara jogando Assassin's Creed, esse mais recente, num celular. Rodando super bem, rodando bonitinho. Eles prometem que nas conexões mais baixas, você consegue pelo menos um 1080 a 60 frames, o que já é bastante coisa. Pra um computador, tipo, por exemplo, o meu, não consigo 1080 a 60 frames nem fudendo. É de ficar chocado, é de ficar meio... Uou, Gustavo, diga-me você, como que você ficou com esse anúncio aí, sabendo todas as possibilidades que o Google Stadia pode trazer? Cara, ainda não entra na minha cabeça. Eu tô igual o meu avô quando lançou o celular, tá ligado? Ele não se conformava, mas onde vai o fio? Né? E eu tô assim, cara, não me conformo. Eu vi o vídeo aí que vocês mandaram, não me conformo. De verdade, não entra na minha cabeça um negócio desse. Eu penso que uma das implicações que tem isso daí é que ele vai ajudar mais ainda a popularizar os games. Que é uma coisa que, se for ver, a Steam até faz. Que é oferecer games atuais ou independentes e por aí vai, com uma facilidade e por um preço até que reduzido, dependendo até se for lançamento, dependendo de promoção e tudo mais. Eu acho que o Stadia ele vai entrar com essa função também. E considerando que a Google já anunciou que vai implementar no Stadia uma plataforma para desenvolvedores. Uhum. Que isso é muito bacana. Matheus, diz aí com relação ao que eu falei e também suas impressões iniciais sobre o rolê. Uhum. Assim, só que eu acho que o Stadia em relação à Steam é uma parada diferente. A Steam é uma loja. Tipo, você compra o jogo... Sim, eu tô falando da questão realmente de preços e disponibilidade. Eu acredito que pode ter um valor reduzido, não sei. É porque isso daí é questão de contrato e distribuição, então varia muito. Ah, não, assim... É, depende também a quanto tempo que o jogo foi lançado. A Steam se aproveita muito disso justamente por isso. Sabe, você pega lá o GTA San Andreas, que era pro PlayStation 2, você paga 5, você tem um jogo completo no seu computador. Mas, assim, o Stadia, cara, foi um negócio que não tem como você não ficar chocado. É o que o Gustavo falou. Você ter uma parada através da nuvem que você vai poder jogar jogos numa qualidade extrema sem depender do seu computador velho. Tipo, é muita loucura isso, sabe? Se vai virar, a gente não sabe. É difícil você prever. Mas os prognósticos, caso dê certo, é um negócio que a gente vai poder marcar a indústria do videogame como antes do Stadia e depois do Stadia. Porque o que a Google está se propondo a fazer está estarrecedor. E é legal da gente saber que outras empresas também estão trabalhando numa coisa parecida. Por exemplo, um dia depois que o Stadia fez o anúncio dele, o Phil Spencer, que é o chefe da Xbox, ele teve um e-mail vazado que você vê que ele tá no mesmo pique de inovação, falando que o lançamento do Stadia vem para validar uma coisa que a Xbox já tá trabalhando há 2 anos e ninguém tava sabendo. Então é muito provável que a própria Xbox trabalhe com alguma coisa semelhante a que o Stadia foi lançado. E ele falou que na próxima E3, que acontece em junho agora, a Xbox vem para chutar a porta. Essa próxima E3, ela tem tudo para ser um grande sucesso a favor do Xbox, justamente porque ela não vai ter a concorrência da Sony, que desde o final do ano passado anunciou que não ia estar participando. Por falta de lançamento e por ter mais tempo, para não precisar ficar tão refém de datas, eles vão fazer uma parada própria, só que mais para frente. O panorama que o Google está abrindo para o futuro dos games é uma coisa simplesmente fantástica. A gente vai ter que ver se vai virar e se todo lugar vai ter acesso. Eles falaram que a internet mínima que você precisa para ter um acesso bacana na plataforma são 25 megas. E é que a gente tava falando antes do programa. Tem gente, tem cidades aqui no Brasil mesmo, que não chega. Tipo, Mineiros, eu acho que o máximo que chega é 8. Vamos ver se todo mundo vai ter acesso e como que isso vai funcionar. Como vai ser cobrado, se vai ser tipo Netflix com planos diversos. Eu tenho essa informação no aqui. Então, tem. Fala aí. Uhum. Essas informações que eu tô trazendo são... É uma mistura de textos que saíram na Voxel, no Canaltech e no IGN, além do texto que o Matheus publicou no site também. Mas o Yves Guillemot, da Ubisoft, ele comentou que ele acredita que haverá uma grande variedade de opções de cobrança, que pode ser que os jogadores paguem o preço completo do jogo, ou então que eles possam se registrar para jogar 1 ou 2 horas por dia. Você, por exemplo, faz um pré-pago. Você paga para jogar 5 horas por dia, 3 horas por semana, não sei. Então, ele vai ter essa questão dos preços. E até do que você falou da questão da velocidade, eu acho que esse é um negócio que o Google Stadia esbarra. E que, por exemplo, um console tradicional, um PC gamer, ou até mesmo o Switch não sofre tanto. Que é a questão da conectividade com a internet. Não é todo lugar do mundo que você consegue ter internet, e não é todo lugar do mundo que você consegue ter internet de 25 MB. Aproximadamente 25 MB para poder rodar um game 1080p. Ele até o chefe do Google Stadia, o Phil Harrison, isso em reportagem na Voxel. De acordo com essa reportagem da Voxel, o Phil Harrison, que é o chefe do Google Stadia, ele comentou que, de acordo com os cálculos deles, você precisaria de 20 GB de dados por hora para rodar um jogo em 4K. Caralho! Então, 20 GB é... Se você é um heavy user da internet, igual eu tenho muita transferência de arquivo aqui por conta de freela, por conta de ficar baixando bastante vídeo e mandando e enviando vídeo, então eu consumo muito... Tipo, 20 GB eu acredito que é o que eu consumo em uma semana de internet. E você leva em consideração de que, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm um limite de dados por mês. Que é a questão da franquia, da internet limitada e que é cortada. Então, esses 20 GB de dados por hora para rodar em 4K é algo que vai pesar muito na cabeça da pessoa. Porque, porra, eu vou jogar 1 hora e já vai consumir a minha banda do mês inteiro? Então, mas eu acho que esse limite aí vai cair, não vai demorar não, muito. Vai. Não. Eu acredito que eles vão tentar trabalhar alguma forma de ter um gerenciamento pra ter uma economia de dados. Essa quantia de dados aí não tem como. Que é um problema... Tipo, é o que o Matheus falou, eles estavam vendo essa tecnologia, a Xbox, ela tava vendo essa tecnologia, pelo visto, dois anos atrás, que eles estavam trabalhando em Secret, em alguma coisa semelhante que poderia bater de frente com o Stadia. Que a tecnologia da nuvem já tem há anos. Dropbox, OneDrive, Google Drive, Netflix, Spotify, eles utilizam em diferentes escalas, em diferentes métodos, tecnologia na nuvem. Era uma questão de tempo disso ir para os games. A Google tomou a frente, mas eu não duvido nada que não tenham projetos na Microsoft. A Sony, se eu não me engano, há uns anos atrás tinha algo semelhante, mas por treta na empresa, por algo que aconteceu nos bastidores, eles acabaram deixando para trás o projeto. Então é algo que já está rolando há tempo, só faltava o lançamento de algo concreto. A gente não vai precisar mais de console, Gustavo. A gente só vai precisar de um celular com Google Chrome. Ou de um computador com Google Chrome. E aí eu pergunto pra Vosmecê, a gente vai matar os consoles depois dessa? Fazer uma fogueira, cara, de PlayStation 4? Eu sei que vocês discordam de mim, mas ao meu ver, isso vai revolucionar muito, cara. Não sei o que a Sony vai fazer, o que a Microsoft vai fazer, mas console, ao meu ver, depois dessa, já era, cara. Já era. A gente tá acompanhando cada vez mais tudo se resume a um celular, né? A um smartphone. O computador já é o smartphone, né? Então, eu acho que o próximo passo é engolir também os consoles, cara. Eu sou do contra. Sinceramente, eu acho que toda tecnologia sempre tem esse papo de que quando alguma coisa nova surge, a coisa velha vai surgir. E não é, cara. A partir do momento que se sabe dançar conforme a música, você vai conseguir o seu espaço dentro do mercado, sabe? Eu acho que o caminho natural, agora que o Google lançou essa, o caminho natural tanto para Xbox quanto PlayStation, até mesmo a própria Nintendo, é seguir o mesmo caminho. E eles vão fazer alguma coisa que eles vão conseguir manter a sua fatia de mercado, sabe? Eu, por exemplo, eu detesto fazer as coisas no computador. Tanto que eu comprei o videogame para conseguir jogar. Porque, primeiro, que o meu PC não roda quase nada. E o que roda me incomoda, cara. Porque eu já trabalho no computador. Então, fica aqui trabalhando, fica aqui como lazer, fica aqui para jogar joguinho. Cara, não dá, é muita coisa. Eu preciso parar um pouco, sabe? Vou na sala, estico as costas, jogo meu futebol lá e fico mais tranquilo. Então, eu tô um pouco com o Matheus, mas eu entendo o ponto de vista do Gustavo. Eu acho que a gente vai cada vez mais se acostumando com você ter várias coisas em um. É o que o Jenkins falava da falácia da caixa preta em Teoria da Convergência. Eu tô puxando a carta da academia aqui, ó. Mas de que cada vez mais a gente vai acreditar que todas as nossas formas de entretenimento vão vir de uma coisa apenas na sala da sua casa. Uma TV, um celular, um computador, um tablet, que tudo que você precisa vai estar dentro deles. O Google Stadia, ele traz muito disso daí, de que tudo que você vai precisar vai ser de um celular com Android. Meu, quer um exemplo? Jogar. Tem um, acho que é da Motorola, o celular que tem os snaps lá. Tem um snap que é um projetor, você não precisa ter televisão mais. Uhum. Você só liga o snap do projetor no celular e põe na parede, pronto, acabou. Então, eu acho que vai ser cada vez mais comum esses multi-usos, essas várias coisas em um. Mas eu acho que não vai acabar, o console não vai acabar. Querendo ou não, o Stadia, ele vai ter as suas limitações geográficas, por não ser disponível em todo o país, em todo o mundo. Questões de... No começo, né? É, no começo. Mas vai saber quanto tempo vai demorar pra chegar aqui. Cara, eu acho que não vai demorar. Tem um potencial deles não conseguirem entregar um serviço bom. Mas eu acho um potencial muito longe. Eu acho que só no pior cenário possível que a Google vai se dar mal e não vai conseguir entregar um serviço direito, ou não vai ser um serviço atraente para as pessoas por conta dessas questões de banda. É possível dar ruim, mas eu acho que é muito difícil dar ruim. Mas eu acho que demora para vir para cá ou para... Assim, mundialmente. Ele tem obstáculos. O meu ponto é que o Stadia, ele tem obstáculos. Ele não vai já chegar perfeitinho. Eu acho que um grande obstáculo que ele vai ter vai ser a questão de preço e contrato. Porque qual que é o preço mesmo que você falou? Ainda não saiu, mas vai ser ou você paga o jogo inteiro, porque você ainda vai ter que comprar o jogo normalmente. Ou pra você assinar pra jogar determinado título, determinada quantia de título, tipo fazer um combo de todos os Assassin's Creed, você pode jogar durante um mês, e aí você paga um valor. Tipo alugar o jogo. É, tipo alugar. Então eu acho que vai entrar muito um impedimento que pode ter pro Stadia, é questão de valor e questão de disponibilidade de títulos. É a PlayStation que tem esse lance de, tipo Netflix, assim, você ter vários games... As duas tem. Ah, os dois tem. É, não, tem a Xbox Gold Live e o... acho que é PSN também. É, que tipo, você assina um plano lá e você tem uma quantidade X de jogos por mês que você ganha de graça. A Nintendo também tem, mais ou menos, com o Switch. A assinatura que eles têm, se eu não me... posso estar falando bobagem, mas a assinatura que eles têm é pra jogo em rede. Mas eu acho que ele entra bastante a questão do preço, porque jogo aqui, por exemplo, pensando no Brasil, o jogo é caro, você esteja na Steam, você esteja em qualquer lugar, lançamentos são caros. Como eu acredito que o ponto positivo do Stadia vai ser que, como eles estão batendo bastante na tecla de ser uma plataforma atraente para desenvolvedores, vai ter uma grande quantia de games independentes dentro dela. O que é bacana, por um lado, porque você tem variedade de títulos, de opções, de coisas que não são comumente encontradas em outros lugares. Mas, como falei, tem a questão de títulos exclusivos para PS4, para Xbox, para Nintendo. Questão de região. Pode acontecer, sei lá, da Google não conseguir ter uma variedade de títulos logo assim de cara. Eu vi que eles já fecharam coisa com a Ubisoft, vai ter Doom no serviço, já anunciaram. Então, até que eles estão... tô garantindo isso daí. Eles vão sofrer com o mesmo problema que a Netflix sofreu no começo. A partir do momento que se populariza, o acesso acaba ficando mais fácil, tanto para quem vai jogar, quanto para a própria Google, de conseguir jogos assim, os AAAs que a gente fala. Tipo, lógico que exclusivo não vai ter como. Então, se você tá pensando em assinar o serviço do Google para jogar o Homem-Aranha, não vai. Mas jogos de consenso geral, assim, é bem provável que já desde o começo eles consigam muita coisa. A Amazon também, quando ela veio pro Brasil, ela tava apanhando bastante por não ter uma grande quantia de títulos, e também eles malematiam títulos legendados em português. A Amazon Prime Video, quando veio pra cá. Baby Steps. Eles vão aí devagarzinho. Eu acho que se eles lançarem é porque eles tinham certeza do que estão fazendo. Uma outra coisa que eu acho que é bacana, e aí acho que dá pra gente fechar, é que o Stadia, ele vai ter um próprio controle dele, com o comando de voz, e você apertando um botãozinho, você já começa a transmitir o seu jogo pro canal do YouTube. E que eles estão apostando bastante nos streamers. Até porque o YouTube tomou sérias porradas por causa do Twitch. É um bom contra-ataque utilizar o Stadia nisso daí. Uma coisa até interessante que eles vão lançar uma funcionalidade do Stadia é o chamado State Sharing, que é basicamente os criadores de conteúdos, streamers, vão poder selecionar um trecho específico do game e tornar ele acessível aos espectadores que têm esse título, esse mesmo jogo. Então eles podem experimentar o mesmo momento que o streamer jogou, tipo... ter experiências semelhantes. Não sei como que isso vai funcionar na prática, mas é bem interessante como que ele vai estar trabalhando ao lado do criador de conteúdo. E ele está preocupado em trabalhar junto com o criador de conteúdo. Porque a Google, ela já teve algumas experiências meio pobrinhas com criadores de conteúdo, com gamers. Tipo, o YouTube Gaming, que eles tentaram lançar a plataforma... um YouTube separado só para gamers e não deu certo. Então eu acho que... então eles estão apostando no Stadia para trazer de volta os gamers para o YouTube. Vamos ver. Eu, pelo menos, faz tempo que eu não vejo gameplay no YouTube. Ah, no YouTube hoje em dia é mais difícil. A questão de gameplay no YouTube, realmente, hoje em dia ela está sendo bem baixa. Eu já vi diversos produtores de conteúdo falando que preferem ter canais, seja na Twitch ou no próprio Facebook Gaming, porque primeiro você tem uma visualização maior e a interação com o público é infinitamente superior do que com o vídeo do YouTube. Por mais que o YouTube tenha lançado aquele negócio da estreia, o produtor de conteúdo, ele pode programar o vídeo dele para começar e no chat ele vai interagindo com a galera. É totalmente diferente de você estar fazendo uma live e ao mesmo tempo que você está jogando, você está conversando com o seu público. Então você tem a oportunidade de deixar a galera escolher. Ah, que jogo que vocês querem ver? Ou se pega um determinado jogo. Ah, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Uma coisa, eu vi o Patife falando isso no dia do lançamento do Stage, que uma coisa muito legal, uma possibilidade que ele vai trazer pro produtor de conteúdo, é, por exemplo, assim, ele chegar, abrir a live dele e falar: ah, galera, vamos jogar Super Mario Kart. Clica no link que tá na descrição que você já vai entrar no jogo, a gente já vai jogar junto. Pra quem tá produzindo conteúdo, é um negócio, a chance de interação é um negócio muito da hora. É, os jogos, que, da maneira que eles são apresentados hoje em dia, eles já conseguem fazer isso através de live. Mas você ter a possibilidade de estar jogando junto com o seu público através de uma plataforma única, é muito foda isso. Ele conseguiu quebrar de vez o Twitch. Porque eu acredito que a vantagem que os gamers, os gametubers, eles viam no Twitch é que era bem mais fácil a transmissão e audiência, alcance pelo Twitch. Até porque eu já tentei fazer live no YouTube, é uma desgraça mexer naquilo lá. Então o Twitch, ele conseguia trazer uma boa integração com Steam, com PSN e por aí vai. E o Stage, eu acho que ele vai, obviamente, ele vai trazer algo mais além do que o Twitch já trazia, que é essa possibilidade de jogar junto, que é o Crowdplay, que é o que o Stage tá chamando. Ô, Gustavo, agora você, quanto que você pagaria por mês pra ter um Google Stadia? Cara, eu acho assim, eu acho que tá sendo uma ótima ideia pra quem gosta de jogar, e eu gosto bastante de jogar. Assim, jogos são meu lazer, então, pô, pagaria fácil aí, acho que uns 40, 50 reais por mês pra ter uma plataforma assim, porque, meu, você não precisar comprar um console, que no Brasil é caro pra chuchu, né? E se tiver, né, alguns jogos já, se não precisar ficar comprando mais, assim, acho que 40, 50 reais é um preço bacana. Por exemplo, você paga uns 40 reais por mês, 50 reais por mês, pra poder jogar uns 5 jogos AAA por um tanto limite de horas no mês, e ainda ganha um outro jogo de graça. Perfeito. Ah lá, já temos o plano pra vocês, Google Stadia. Matheus, diz aí, quanto que você pagaria num Google Stadia? Eu acho que no meu caso, o ideal seria, tipo, pagar um valor X pra ter acesso a um jogo do começo ao fim sem limite de horas por mês. Pelo menos pra mim, eu não consigo jogar 4, 5 jogos ao mesmo tempo. Até porque, como o Gustavo falou, aqui no Brasil é inviável, cara. Eu sou a favor de pegar um jogo e do começo até o fim dele, pra depois pensar em pegar outra coisa, sabe? Até pra não dividir atenção e ter uma experiência mais gostosa de você curtir de cabo a rabo o jogo, sabe? Ponto de você chegar no fim do jogo, ou você ficar contente com o que aconteceu, você ficar puto, que nem eu fiquei com Assassin's Creed Unity, fica aqui a minha crítica. Então, eu acho que pra esse plano que eu sugeri, uns 30 reais eu acho que seria um preço bem acessível. Eu tô com vocês, eu acho que um 30 reais pra questão de aluguel de games, por exemplo, todo mês você paga os 30 reais e você seleciona quais games você quer jogar naquele mês. Se você quer continuar com o que você já tem ou se você quer colocar novos. Por exemplo, tenho 30 reais no mês e eu tenho direito a 3 jogos no mês e mais um de graça. Que aí é uma loja deles de graça, que aí são promoções, é jogo independente, por aí vai. E aí, tipo, ah, no mês eu quero, sei lá, Assassin's Creed, Batman e GTA. Então, nesse mês eu vou ter acesso a esses 3 games até acabar o mês. Acabou o mês, eu posso ou continuar com esses ou selecionar outros e tirar esses da minha lista. São possibilidades. É que é aquilo, não sei se é viável comercialmente pra eles. Como que eles vão pagar? Como que vai ser feito o repasse do dinheiro para as desenvolvedoras? Quanto será repassado e por aí vai? Porque questão de contato e coisa de exclusividade, game exclusivo pra tal plataforma, pra outra, costuma ser bem chato e ter detalhes bastante específicos de desenvolvedora para desenvolvedora e até de país para país. Tem que ver como é que vai funcionar tudo isso. Bastante incerto, mas é ao mesmo tempo bastante animador. Né não? Com certeza. É isso aí. Então vamos agora para o nosso quadro Falei Bem, Falei Mal, com as nossas recomendações ou desrecomendações do que estamos assistindo, ouvindo, lendo e por aí vai. Gustavo, começa a tua aí, vai. Ai caramba, e agora que eu esqueci que tinha essa parte, eu não lembro mais. Vai, Matheus, preciso pensar. Matheus, você vai falar bem ou vai falar mal? Cara, eu vou falar bem, vou dar uma tripla recomendação, já que o programa é sobre games. Eu tenho acompanhado muito o universo dos esportes nos últimos tempos, até por causa do meu serviço. E nesse meio tempo, eu acabei conhecendo muita gente legal que faz live, faz transmissão de competitivo e que eu simplesmente não conhecia. É mais voltado pro CSGO, que é o jogo que eu mais acompanho, porque é o que eu mais curto, então. Vale a pena vocês conhecerem os canais na Twitch do Gaules, que ele é um cara que faz 20 anos já que tá nesse cenário de esportes. Ele era pro player e agora ele trabalha fazendo transmissão de campeonato, comentando e mostrando pra galera. Ainda na Twitch tem um canal que chama Beyond the Summit _ PT. Esse canal, ele faz transmissões também de grandes campeonatos, só que ele já pega outros esportes, então tem transmissão de Rainbow Six, transmissão de Dota, transmissão de LoL. Uma coisa que eu gosto bastante nesse canal é que nele tem duas meninas, a Babi e a Rê, que elas fazem transmissões do cenário feminino do CSGO. Então, quando tem time brasileiro em campeonatos fora do Brasil, são elas que fazem. Então, agora no começo do mês, teve as meninas da Pain Game dando o Major de Katowice na Polônia e o ESG na China, e elas fizeram a transmissão, elas mandam muito bem. E por fim, no YouTube tem o canal do JokerBR, que ele é um menino que ele faz locução de CSGO. Cara, ele é um menino que manda muito bem. A transmissão dele é uma transmissão que faz muita brincadeira, ele é cheio de bordões. É uma coisa bem legal de acompanhar, que eu acho que casa muito bem pro cenário, sabe? A interação que ele tem com a galera também, ele tá crescendo bastante nesses últimos tempos. Então, pra quem tem interesse nesse cenário de esportes, principalmente pro CSGO, são três canais muito bacanas de você acompanhar. Show de bola. Eu vou trazer duas recomendações também. Eu vou trazer a recomendação do Devil May Cry 5. Porque esse jogo tá muito legal. Como todos os games da série, ele não se leva a sério. E por isso ele tá bacana pra caralho. A trama é aquela farofa que a gente... que se você acompanha os games já conhece. Mano, o sistema de combate desse game, pra mim, sempre foi um dos mais interessantes que eu já vi. Até daquele reboot de 2013. Que muita gente critica, mas eu acho bacana até. Apesar dos problemas, mas eu acho até ele bacaninha. O sistema de combate desse novo, ele tá muito bem feito. Tá suave. Então fica a recomendação Devil May Cry 5. E também eu vou trazer uma série meio antológica que tem na Netflix, que é a Frequência Kirlian. Ela é uma série argentina, baseada num podcast argentino, que conta a história da cidade de Kirlian, uma cidade que é escondida da sociedade, que é escondida do mundo. As histórias que acontecem, as coisas que acontecem nessa cidade, são contadas através de um locutor de uma rádio pirata, que entra apenas por algumas horas no fim da noite para contar os causos peculiares e bizarros que acontecem nessa cidade. Chama Frequência Kirlian, tem acho que uns 8 episódios, bem curtinhos, de uns 10 minutos cada um. Eles são meio que antológicos, mas tem um certo fio condutor por ter personagens recorrentes e ter um plot. E tem uma história que continua seguindo por vários episódios. Então é bem interessante. E se você tiver de boas na Netflix e quiser ver algo diferente, fica a recomendação, a Frequência Killer. Gustavo. Ah, sou eu. Fala bem do Apex, né? Que é o jogo aí que tá na moda agora. Tá bem resistente a começar por ser outro Battle Royale. E eu acho que eu havia achado que já tinha dado, né, a cota desse tipo de jogo. Aí foi, instalei sem intenção, sem pretensão nenhuma. Falei, vamos ver, eu jogar um pouquinho. Eu não paro mais. Tô apaixonado pelo jogo, muito bom, gente. Ele é mais rápido que os outros, a diversidade de armas é bem bacana, e a parte competitiva, pelos personagens terem personalidades diferentes e skills, né, assim como é no Overwatch, ele lembra muito Borderlands, que é um jogo que eu gosto bastante também. Então, é a minha dica pra hoje, falar bem do Apex. Deixa aí nos comentários o que você pensa sobre o Stadia, quais são suas expectativas. Vai ser interessante aí suas opiniões. Ou então manda um e-mail pra gente para juntacast@gmail.com. Lembrando que a gente tem podcast a cada 15 dias, ou quando a gente consegue. Tá complicado, mas a gente sente falta, a gente fica mal quando a gente não grava. Então, estamos tentando, estamos continuando, e a gente conta com o seu apoio pra fazer esse podcast continuar no ar. Então, compartilha com os amigos, assina o feed. Se você acompanha a gente pelo iTunes, vai lá, dá 5 estrelas, comenta, fala bem sobre a gente, que ajuda pra caramba o podcast a crescer. Estamos também no Spotify, que é bem mais simples de você procurar a gente por lá também. E as nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, pra comentários, e sempre que sai texto novo, as nossas redes sociais estão lá falando, ó, saiu texto novo, vai lá ler. E tem também junta7.com.br com os conteúdos em texto, com o nosso site e tudo mais. Os links das coisas que a gente falou vão estar lá no Leia Mais do post do podcast, então tá tudo certinho pra vocês. Matheus, é nóis, né? É nóis, galera. Valeu quem chegou até aqui. Até a próxima e boa jogatina pra todo mundo. É isso aí. Matheus, acabei esquecendo. Faz teu jabá lá do seu trampo. Eu acho que nada mais justo, né? Falar. Bom, pra quem gosta desse mercado de videogames, eu tô trabalhando já tem um tempo no Play Games Brasil. Então eu vou deixar todos os links certinhos aqui na descrição do post, porque o link do site ele é bem grandinho, porque ele faz parte de um grupo que é de fora do país, inclusive, então é mais fácil deixar o encurtado do que falar. Mas você procurar nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, você acha a gente por Play Games Brasil. Todos os dias notícias sobre esse mundo de lançamentos de jogos, novidades, esportes. Instagram, a mesma coisa. Vale falar que ele é um serviço pago, só que ao mesmo tempo que você paga por semana, você assina através do número do seu celular, você tem acesso a todos os conteúdos que a gente produz para o site. E no nosso site você também tem acesso a uma quantidade de mais de 40 jogos de navegador. Então, para quem quer ficar bem informado e jogar o seu joguinho, Play Games Brasil. Show de bola. Gustavo, muito obrigado. É nóis. Eu que agradeço. Tchau pra todo mundo. Nos sigam nas redes sociais. Faz teu jabá aí também de fotografia. É, pra quem precisar e for de Barueri região, pode me contratar pra fazer fotos do evento de vocês. E agora também tô fazendo e-books, né? Nova empreitada. Quem precisar, tô à disposição. Tem algum jabá? Ah, enfim, comprem o meu livro na Amazon. Amanda tá à venda lá na Amazon. Tá R$2,15. Subiu o preço, desculpa, gente. Mas tá baratinho, vai. Que absurdo. Mas se você não tem R$2,15 pra comprar o meu livro na Amazon, tem Toque do Crepúsculo, que é um conto, uma ficção relâmpago, que tá disponível no Wattpad. Esse é de graça. Então vai lá e, por favor, comentem. Digam que vocês gostaram ou não. É isso, gente. Eu sou o Lucas Cabreiro, esse foi o nosso podcast. Que a força esteja com vocês e tchau, tchau. Valeu! Falou! Até mais! Adiós!